É mesmo, Rasta. É nóis. Satisfação aí, sabe com o Rasta também aí, ó. Aí, negão. É nóis aí, negão, filmando eu aí, ó. Aí. Levanto mais um dia com a pura nostalgia, revoltado com o mundo em que vivemos hoje em dia. Eu desabafo, pare e respiro, eu desabafo. Com a letra e o microfone eu venho e mostro o meu relato. Não sou de 70, mas eu tenho meu passado. O tempo passa, tudo ficando embaçado. Vivendo só de bico, eu já fiquei desempregado. Que Deus me perdoe, são muitos os meus pecados. A rima que reflete, recupera o nosso lado. Problemas capitais, a presidência e no Senado. Dinheiro some, igual no passe de mágica. Parei pra refletir na violência liberada. O tempo tá passando, do mundo eu pego o desgosto. Recém-nascido sem amor, jogados no esgoto. É muita covardia do povo no esquecimento. Só param pra pensar quando estão no sofrimento. Aí, agora é assim, galera, numa humildade, me dê uma força aí pra nós ficar legal o vídeo, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é meu testemunho na forma do rap. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é meu testemunho na forma do rap. Recuperado, foram um mês internado. Todos pensaram que naquela noite eu fui pro saco. O irmão compra, financiando o diabo. Jesus o Salvador, sempre do meu lado a lado. Faço minha oração pro nosso povo melhorar. Para pensar e também conscientizar do que está acontecendo. Crianças estão morrendo, violência tá crescendo e meu Brasil tá se perdendo. Saudades tenho de quando eu era inocente, uma criança inteligente, sonhos e metas diferentes. Saudade é que fica do tempo que foi passado. Pra sua proteção do Criador, meu aliado, que me proteja sempre, eu continuo pelo certo. Tive um passado escuro, eu vivo no mundo moderno. Realidade, eu vivo a realidade. De frente para Cristo, eu sempre mostro a minha face. E aí, Chip, salve, salve aí no rolê, moleque. Tá ficando bonito, hein, Chip? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é meu testemunho na forma do rap. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é meu testemunho na forma do rap. É, se liga só, agora eu lembrei que eu vou cantar. Aê. Eu já fui mentiroso, hoje eu falo a verdade. No combate, no rime, fazer a freestyle. De costa para Deus, eu vivia chapando o globo. Ficava muito louco, torcendo o meu pescoço. Um desabafo, eu mando som. Aí esqueci o som, mas é isso aí, ó. Satisfação pra todos aí, ó. Valeu pela base. Mó style, meu movimento, ó. Eu vou cantar assim, eu chego improvisado. Eu faço rap humildemente, agora eu tô chapado. Eu canto som humildemente, chega aí. Vem rimar, rima na festa, eu tô aqui. Eu tô cantando, eu tiro onda, eu fumo um. Como é que faz com meus parceiros, pai pum? Eu chego, eu desabafo, eu represento, eu faço som. Te mostro que é bom, escute agora a nação. Eu faço meu rap, faço grafite na parede. Os homens fudeu, agora pão na parede. Enquadra a gente, bate na gente. Consequentemente, é foda essa raça do caralho. Delinquente, já cheguei cantando assim. Eu faço meu som improvisado, eu sou MC. Eu chego rimando e costuro assim. Como é que faz? Não sou alfaiate, eu rimo aí. Eu tô dizendo, eu tô cantando, eu mando a pampa. Como é que faz? Tirando foto, eu tô na banca. Rap é de verdade, a base é louca. Tô cantando, o André saindo fora agora. Salve pros manos, um salve para o vídeo, você chega cantando. Um salve para as fotos, agora eu tô cantando. Eu tô mandando os manos, tudo me assistindo, ouvindo o som. Como é que fica isso? É rap do bom. Valeu, tá ligado? Salve aí pra nós. Valeu, É isso aí, man. Valeu, paz. Valeu, é nóis.